No. Tipo de instrumento, com tudo que emite som, nós devemos adorar e exaltar nosso Senhor. O louvor traz liberdade, traz a presença de Deus. Liberdade, vamos exaltar ao Rei. Não há na terra, céu ou mar, Deus que é o nosso Deus se possa comparar. Nós somos criados. Sei que sua promessa não falhará.